Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita. Transmitido ao vivo pela União Rádio Web. Patrocinado pela USE, União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. Fique agora na companhia de Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com quase 20 anos divulgando a filosofia espírita. Um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, agora exclusivamente pela União Rádio Web na cidade de Piracicaba. Como todos sabem, temos uma página no Facebook com um farto conteúdo de notícias, ilustrações e mensagens para o melhor entendimento do Espiritismo. Acesse o programa Visão Espírita e deixe o seu comentário. Essa interação com os ouvintes pelas mídias sociais enriquece o nosso trabalho. E como palavra inicial, trazemos como abertura dos nossos estudos a questão 160 do livro O Consolador. E pergunta-se a Emmanuel: os espíritos desencarnados se dividem igualmente nas esferas mais próximas da Terra em seres femininos e masculinos? E Emmanuel responde, abre aspas, nas esferas mais próximas do planeta, as almas desencarnadas conservam as características que lhes eram mais agradáveis nas atividades da existência material, considerando-se que algumas que perambulam no mundo com uma veste orgânica imposta pelas circunstâncias da tarefa a realizar junto das criaturas terrenas, retomam as suas condições anteriores à reencarnação, então enriquecidas, se bem souberam cumprir os seus deveres no plano das dores e das dificuldades materiais. Dilatando, porém, a questão, devemos ponderar que os espíritos com esses ou aqueles traços característicos estão em marcha para Deus, purificando todos os sentimentos e embelezando as próprias faculdades, a fim de refletirem a luz divina, transformando-se, então, nessas ou naquelas condições, em perfeitos executores dos desígnios do Eterno. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 4 de novembro de 2018, domingo, uma linda manhã da primavera brasileira, agora no horário de verão, e estamos prontos para iniciar mais um programa sobre a doutrina espírita. Sempre lembrando que estamos na União Rádio Web de Piracicaba, a primeira rádio espírita da nossa região, 24 horas no ar, levando a você uma programação cuidadosamente escolhida com um rico conteúdo de informações morais e doutrinárias. E agora, fazendo o nosso exercício de reflexão, que nos prepara para os estudos, para as discussões, para as dúvidas e perguntas, começamos com um texto do livro Emmanuel, muito interessante, e que Emmanuel define como o santuário da memória. É um texto do livro Emmanuel, no seu capítulo 24, e falando sobre essa memória, apenas numa frase de três linhas, Emmanuel fala sobre esse santuário da memória da seguinte maneira, abre aspas. O corpo espiritual não retém somente a prerrogativa de constituir a fonte da misteriosa força plástica da vida, a qual opera a oxidação orgânica. É também ele a sede das faculdades, dos sentimentos, da inteligência e, sobretudo, o santuário da memória, em que se encontram os elementos comprobatórios da sua identidade através de todas as mutações e transformações da matéria. Embora seja um texto pequeno, ontem eu li esse texto algumas vezes e fiquei refletindo quais as lições, quais os cuidados, para onde nos sinaliza Emmanuel. E aí, relendo duas, três vezes, eu fiz o meu comentário sobre essa frase de Emmanuel e considerei o seguinte. As palavras do bondoso guia nos põem em contato com informações muito relevantes da vida em sua divina expressão além da vida. A vida aqui no planeta Terra é uma das muitas manifestações da vida que pulsa vibrante no universo. Com a evolução do espírito imortal, desenvolvemos habilidades tais como a razão e a memória, a percepção e a intuição, a força de vontade e a imaginação. Todo esse conteúdo indivisível é sustentado por uma grandiosa energia que se manifesta pelo sentimento, fagulha divina que enobrece todas as criaturas. E nesse corpo espiritual, além de sediar as forças misteriosas do sentimento, também permite a manifestação integral da inteligência, promovendo a capacidade de conhecer e compreender, aprender e discernir. Por mecanismos ainda indevassáveis ao senso comum, temos no corpo espiritual o santuário da lembrança, estado que permite conservar e lembrar os estados de consciência que ocorreram no passado e também tudo quanto se ache associado a essas vivências. Tudo isso integrado expressa uma identidade própria, única, característica de cada individualidade, com mutações consequentes ao estado mental e emocional. Tudo muda a cada segundo na mecânica espiritual, plasmando formas e ambientes da vida universal. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu digo com muita alegria: bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E nesta manhã de domingo, dia 4 de novembro, o Geraldo pegou pesado. O Geraldo trouxe dois assuntos muito profundos com relação à doutrina dos Espíritos e são assuntos que nós devemos comentar alguma coisa. O Emmanuel nos dá nesse capítulo que foi lido, nessa questão, uma informação, muitas informações importantíssimas na questão que rege o homossexualismo e a homossexualidade. Muitos dicionários, inclusive eu cito o Lelo Universal, ele tem uma definição muito clara para essas duas palavras. E é muito interessante que a gente entenda o seu significado até para poder entender melhor o assunto. O homossexualismo, o Lelo define como aquele indivíduo que sente atração pelo mesmo sexo e pratica essa relação homossexual. A homossexualidade é aquela pessoa que também sente atração pelo mesmo sexo, porém não pratica o homossexualismo. Então são questões distintas que inclusive nós precisamos prestar muita atenção, porque os portadores do homossexualismo, sob a alegação de que o homossexualismo ele tinha uma conotação de doença, eles reivindicaram que fosse mudado para homossexualidade. Ora, a homossexualidade já tem um significado. A homossexualidade são aquelas pessoas que sentem a atração, mas não praticam o homossexualismo. Então, se nós atendermos a reivindicação dos homossexuais que praticam o homossexualismo, nós estaremos eliminando uma minoria que sente atração, sente as tendências, mas controla esses ímpetos. E Emmanuel, ele coloca aí de uma forma magistral a questão, porque ele diz assim, que nós, como almas femininas encarnadas em corpo masculino, ou como almas masculinas encarnadas em corpo feminino, quando na nossa encarnação, se nós administramos bem essa situação, quando nós retornamos ao corpo espiritual, à vida espiritual, nós nos colocamos naquela situação onde nós nos sentimos melhor. Então, por exemplo, um homossexual do sexo masculino, ele, naturalmente, em se portando bem diante dessa situação, em controlando suas tendências, seus desejos, ele, voltando para o plano espiritual, ele cumpriu aquilo que ele veio vivenciar. Então, ele, no plano espiritual novamente, ele pode adotar a personalidade feminina que ele viveu em encarnações anteriores. Então, você veja que não existe por parte da espiritualidade um enjaulamento seu num corpo físico que é como castigo. É pura e simplesmente uma situação de correção de alguma distorção que nós praticamos no passado. Então, isso é exatamente aquilo que se coloca sobre o comportamento do homossexual enquanto encarnado. Quando ele, de forma resignada, ele entende isso e entende que a sabedoria divina tem uma finalidade com isso, ele se comporta de forma adequada, respeitando a questão da sexualidade. Quando ele retorna ao plano espiritual, ele pode se comportar exatamente como ele gostaria, porque ele então ele assume uma personalidade, uma figura que ele foi outrora como uma figura feminina. Eu achei muito interessante, me permita, Luiz. O Emmanuel, entre os muitos ensinamentos, como você bem destacou, ele nos faz entender que a gente deve tomar muito cuidado nos julgamentos. Porque ele cita assim, muitos desses espíritos que perambulam no mundo, abro aspas aqui, com uma veste orgânica imposta pelas circunstâncias da tarefa a realizar junto das criaturas terrenas. Então, muitas vezes, essa inversão fenotípica, essa aparência, muitas vezes faz parte de uma tarefa, de uma missão, de uma coisa a ser cumprida, não é isso? Ligada à história daquele espírito. A história daquele espírito e do grupo que está com ele. Exatamente. Também, né? Então, o que que acontece? Quando se aceita uma coisa que nós não entendemos bem, mas se é a origem divina, porque nós viemos assim porque Deus assim o permitiu, nós nos resignamos com aquela situação e começamos a nos comportar de acordo com aquilo que nos recomenda. Quando nós nos revoltamos com aquilo, e aí se deu nessa década mais ou menos isso, essa liberação total em função de uma coisa que a Organização Mundial de Saúde colocou, e que o Espiritismo já tinha consciência disso há muitos anos, há décadas, há centenas de anos. A Organização Mundial, ela constatou que o homossexualismo não provém do corpo físico. E isso o Espiritismo já prega há muitos anos, né? Então, por isso, então, não é doença, e aí essa liberação geral. Agora, isso tudo, eu fiz uma palestra sobre isso, são 4 horas de conversa, e nós temos que entender o seguinte: existe por detrás disso um mecanismo de interesse. E os interesses econômicos são violentos com relação a isso. Mas vamos lá, que agora, eu quero falar do outro... O segundo texto, eu vou até me permitir... Não, não é isso que eu vou falar sobre o segundo texto. Eu vou ler o segundo texto e você comenta, porque assim, para ficar na memória. Olha as frases que o Emmanuel fala. A força espiritual, o corpo espiritual não retém somente a prerrogativa de constituir a fonte misteriosa da força plástica da vida, a qual opera oxidação orgânica. É também ele a sede das faculdades, dos sentimentos, da inteligência e, sobretudo, o santuário da memória, em que se encontram os elementos comprobatórios da sua identidade através de todas as mutações e transformações da matéria. Eu cataloguei esse assunto, está catalogado lá no Vadimécum, como memória. E você vai ver o seguinte: existem duas teses para essa questão da memória. Existe essa tese do Emmanuel, que coloca como residência da memória o corpo perispiritual. E existem outros espíritos que colocam como o espírito. Então, como existe a tese de que o espírito, na condição pura, ele perde o seu corpo espiritual, o outro lado do sistema coloca que a residência da memória, a sede da memória, se dá no espírito e não no perispírito. Aonde isso? Agora eu compliquei, né? Agora, não, porque assim, era isso que eu ia falar. Por exemplo, a União Rádio Web, ela está sediada na Avenida Torquato Leitão. Sede. Isso, aqui é a sede. Está instalada aqui. Instalada aqui. Agora, o corpo espiritual não retém somente a prerrogativa de constituir a fonte da misteriosa força plástica da vida. É também ele a sede das faculdades. Então, assim, o corpo espiritual é a sede, é o local onde está abrigado alguma isso coisa. Isso é a teoria do Emmanuel. Mas existem outras, né, e que são favoráveis, é que essa sede reside no espírito. Qual é a argumentação? Não seria a origem? Não. A sede. Sede. Isso que você está colocando. Localizada. Por que que eles colocam isso? Porque o corpo espiritual, segundo esses espíritos, ele, quando o espírito se torna puro, ele já não tem mais seu corpo espiritual. Mas será que não é uma sede provisória? Não é uma sede provisória ficar no perispírito e num outro momento... Não, ficar, aí a gente já está... Só na essência. Né? Existem duas teorias. Uma no espírito e outra no corpo espiritual. Mas é interessante você levantar isso. Não, eu estou levantando porque eu cataloguei, e quem quiser estudar um assunto mais a fundo pode ir lá, memória. Vai ver, por exemplo, o Leon Denis comenta sobre isso. Tá? E agora, muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza, e você já chegando, se quiser fazer um comentário sobre esses dois textos, mas principalmente nesse segundo. Bom dia, meus amigos. Eu fui traído pela Vivo. Ó, Vivo, adiante o horário do telefone. Eu estava lá em casa lendo um livro pacientemente e a Vivo não adiantou uma hora no relógio. É brincadeira. Mas vamos lá. Quanto ao perispírito, que é um assunto que eu estudo bastante, eu divido o assunto da seguinte forma. Existe corpo físico, que é uma coisa. Existe espírito, que é outra coisa. Tanto é que no começo nós somos formados espírito e matéria. São duas coisas distintas no ser. Nós avaliamos, quando encarnados, o ser integral. É porque ele tem tudo em sintonia. Ele está vivenciando um espírito dentro de um corpo físico e assim ele interage com tudo. Existem satisfações do corpo físico e satisfações da alma. Quando eu busco satisfações do corpo físico, eu busco o prazer. Linkando um pouco a pergunta anterior do Consolador. Quando eu me ligo às satisfações da alma, eu me ligo a sentimentos, que daí é uma parte mais nobre. Como nós, linkando a um outro assunto de Kardec, ele fala que no começo nós somos por instinto, igual um animal. Fazemos as coisas, dá um prato de alpiste para o leão, ele não come. Dá um prato de carne para o passarinho, ele também não come. É ao contrário, né? Quando nós, olha as palavras que Kardec usa. Quando nós estamos mais evoluídos e corrompidos em que sentido? Saímos da pureza animal que vive só do instinto, mas evoluímos o raciocínio, pensamos mais. Nós somos sensações, vivemos pelo prazer, logo linkado muito mais à satisfação do corpo físico. Quando, palavras de Kardec também, quando nós estamos mais instruídos, quer dizer, que precisa da busca do conhecimento, e depurados, saímos daquela busca animal, da busca do prazer, nós vamos buscar os sentimentos, e o sentimento mais nobre é o amor. Então, fica muito claro em que lugar cada pessoa está nessa busca. Ele está buscando prazer do corpo físico, e seja qualquer ele, seja ele sexual, alimentar, qualquer tipo de prazer. É uma busca, né? É sensação. Ele tá gostando das sensações. Quando esse espírito começa a buscar sentimentos, ele está buscando evolução do espírito. Muito bem. Isso encarnado. Quando nós desencarnamos, nós falamos que o espírito desencarnado, o espírito é espírito mais perispírito. O perispírito, e isso eu estou falando baseado em bastante tempo de estudo nesse assunto, ele guarda a memória que vai se reproduzir no outro corpo físico. É memória... O perispírito. Perispírito. Ele é memória... É uma qualidade desse corpo perispiritual. Ele fala de memória plástica. É memória plástica. É memória para corpo físico. Então, por exemplo, eu tomei um tiro no coração, no ventrículo direito e morri. Eu vou reencarnar e pode ser que se eu não perdoei aquela situação... Aquilo está lá na memória. Eu venha com um defeito congênito do corpo plástico, do corpo espiritual. Porque isso é um problema seu. Físico. Físico. Então, não tem nada com emoção isso. Então, é físico. Mas está no perispírito isso. Está no perispírito, isso. Agora, aquilo que eu incorporei de evolução espiritual, psíquica, está no meu espiritual. Está no espírito que é imortal. Então, isso não é um erro falar que, assim, a sede do sentimento, inteligência, sede... Sede. Mora ali. Mora ali. Está no perispírito. Sede. Porque o Luiz levantou duas teses. Porque aí vem uma outra coisa. Aonde está o espírito? Algum espírito falou para nós? Onde é a sede do espírito? Lógico, se é perispírito, mas espírito, ele está no perispírito. É a sede do espírito, respondendo a tua pergunta, os espíritos dizem que é ou no coração, aqueles mais ligados a sentimento, ou no cérebro, aqueles mais ligados ao racional. Então, mas aonde está esse espírito? O espírito, separa ele como... Desencarnado. É que a gente confunde, muita gente usa espírito com letra maiúscula, que é quando está desencarnado, com espírito com letra minúscula, que é o espírito segregado do perispírito. O espírito, segregado do perispírito, o espírito, nós dividimos o corpo, físico, perispírito e espírito. O espírito, ele está sediado no perispírito. Sim. Que estão juntos, quando encarnados, no corpo físico. E que cria uma memória ali. São duas memórias, Geraldo. É uma memória plástica do corpo físico, sim, que fica no perispírito. Sim, sim, sim. E é uma memória psíquica, emocional, sim, que fica no espírito. Perfeito, porque ele que é imortal. Perfeito. Se nós mudarmos de planeta, nós perdemos o perispírito daqui e vamos reconfigurar outro com os elementos, sim, químicos daquele outro planeta. Sim, sim. Se a memória estivesse no perispírito, eu perdi a memória no outro planeta. A memória psíquica. Não, entendi. Muito porque lá eu vou precisar de um novo corpo. Aí aquele perispírito que e vai... Com certeza, esse perispírito... Agora nós vamos nos aprofundar um pouco mais. Com esse perispírito, com vários arquivos, numa próxima reencarnação, ele vai acabar interferindo na formação do próximo corpo, né? Veja bem, esse perispírito que o Alan estava revestindo, em outro lugar, ele se reveste, quer dizer, ele continua como perispírito, não é que ele tira uma roupa e... Tá? Ele se reveste com os fluidos daquele planeta. Isso. É o que, por exemplo, o André Luiz coloca quando eles estão passando no nosso lar, em uma região, e o brilho dele estava chamando a atenção. Sim, eu lembro. Aí ele densifica o seu perispírito. Que é para justamente não chamar atenção. Exatamente, eu lembro disso. Então, Alan, então é isso daí. O perispírito tem como sede disso daí uma sede transitória. Não, plástica. É plástica, a palavra é. Essa palavra é maravilhosa, ela explica. No perispírito, a sede é plástica. Eu reencarnei com aquele defeito do coração do tiro que eu levei. Eu que posso vários nascer, casos aí a história tem mostrado. Posso nascer com um defeito congênito. Nasci com o defeito do coração naquele mesmo lugar. Isso é plástico. Agora, o emocional é no espírito. a sede dos sentimentos, é no espírito. Vou fazer uma provocação para você, Luana. E vem. E o paciente que é um doente psiquiátrico, porque ele tem um comportamento psiquiátrico e ele tem alterações bioquímicas que, no nosso entender, no meu entender, é mais consequência do que causa. Mas muitas vezes ele é um pontapé inicial, é uma causa de um problema, porque ele já nasce assim, com esses desequilíbrios bioquímicos. Esse indivíduo, como está o perispírito dele? Oh, interessante sua pergunta, muito boa. O que acontece? Uma das funções do corpo perispiritual na reencarnação, ele é o modelo bioplástico do corpo físico. Então, ele vai, segundo a Marlene Nobre, que é um texto bacana dela, ela fala assim, que por uma enzima se especializar, porque quando nós nascemos com a célula-tronco, célula-tronco não tem especialização, célula-tronco é a célula base. Aí ela vai virar célula coronária, célula nervosa, célula... Vai se diferenciar. Para ela se diferenciar, precisa de 3.200 enzimas agindo sobre ela para ela se especializar. Para nós, seres humanos, conseguirmos fazer essa ação sobre uma célula-tronco, ainda é impossível. Nem se a gente não consegue juntar 1.500 enzimas. É muito difícil, com toda a tecnologia que nós temos. Quem especializa essa célula é o corpo perispiritual. Ele que comanda a duplicação das células, ele que vai organizando. Segundo Hernando Guimarães Andrade, ele chama de MOB, modelo organizador biológico. O corpo perispiritual vai organizando o corpo perispiritual. O corpo físico. Acontece que o espírito, ele tem necessidades de evolução também. Qual é a ferramenta que ele vai atuar no mundo para evoluir? O corpo físico. Então, ele age sobre o perispírito plasticamente, ele age como corpo mental, ele age e comanda junto com o perispírito, porque o perispírito, sozinho... O cérebro espiritual. Sozinho, o perispírito não faria nada. Quem que comanda o perispírito? É o espírito. Então, assim, o nome que o Luiz deu agora, eu gosto de falar assim, ó, a mente espiritual, porque é só pensante, e o cérebro físico. Então, a mente espiritual comanda o corpo físico para ele ter limitações. Daqui a pouco aparece. Quando ele tem limitações, inclusive mentais, necessárias para a evolução do espírito. No cérebro espiritual. Aí ele comanda o perispírito que está organizando o corpo físico e nasce com aquela dificuldade. Eu não sei se eu consegui explicar. Não, eu tenho esse entendimento. Fez essa provocação para que... Mas ajudando mais a sua discussão, por isso que em muitos casos, principalmente os casos de ordem psíquica, o passe espírita... É um santo remédio. Maravilhoso. Eu cito isso porque eu tive a experiência dolorosa de entrar num hospital psiquiátrico infantil. São cenas, Luiz, que assim, você não esquece nunca mais. E você fica imaginando o ambiente espiritual, a criança amarrada, como se fosse um comportamento animal. São cenas realmente difíceis de você ver. E você, com o conhecimento espírita, aquilo realmente choca, né? Você vê aqueles de 3 anos, 4 anos, 6 anos, 8 anos, 10 anos. Você falou uma coisa interessante aí. Você disse que criança amarrada. Amarrada. Isso. Talvez, por causa da nossa limitação como seres humanos, em não saber tratar com as energias que e aí precisa amarrar. Sim, com certeza. Entendeu? Com certeza. Agora, no plano espiritual, sem sombra de dúvida, eles devem ter tratamentos espirituais. Sim. Entendeu? Com Olha, certeza. Não, mas deixa eu vou dar um exemplo prático. Meu avô era presidente de centro espírita, né? Meu avô era um presidente de centro espírita bem atuante e ele tinha um poder mediúnico muito interessante. Na época nós não tínhamos hospitais psiquiátricos. Então, quando alguém tinha um acesso, um ataque de loucura, uma síncope desse tipo, iam pegar meu avô de carroça, normalmente, na casa dele, para ele aplicar um passe. O meu avô chegava, a pessoa estava amarrada na cama. senão ela se machucava. Não era que amarrava por ela, é para ela não se machucar. Amarrava. Meu avô chegava e falava assim: pode soltar ela. As pessoas ficavam impressionadas com isso. Falavam assim: nossa, velho, ela tá, pode soltar ela. Aí ele começava a conversar com o espírito, e sei lá se é mais algum espírito obsessor, sei lá quem que estava ali. A pessoa acabava levantando e fazendo café para ele. A pessoa sentava e conversava com ele. Então, só a atitude do avô dele já era autoridade moral. Autoridade moral para isso. Então, esse aprendizado a psiquiatria ainda tem que adquirir. Mas tem, mas tem patologias e patologias, viu? Tem patologias que são, aproveitando são difíceis sobre, o acesso, né? O paciente se autoagride, né? O paciente tem alterações. É o que ele está falando. Olha só, vou contar uns casos do evangelho para você. Descia Jesus que estava rezando lá no monte, lá, quando ele apareceu para ele lá o Moisés e o Monte Tabor. Monte Tabor. E os apóstolos acercam ele na descida e falam assim: Jesus, Jesus, nós estamos num caso aqui que a gente não consegue expulsar os maus espíritos, os demônios. Aí ele olha para o menino, que tá, era um menino, né? Ele olha para o menino e manda o espírito ali, o obsessor, embora. Tá lembrado dessa cena? Sim. Aí os apóstolos chegam para ele e falam assim: mas como que a gente não conseguiu? Porque eles já tinham habilidade, que ele já tinha ensinado, né? Como que a gente não conseguiu? Aí ele fala assim: para certas classes de espíritos é necessário jejum e fé. Ou seja, ele estava falando assim: vocês ainda não têm a fé que eu tenho. Sim. E vocês ainda não têm a inspiração, a prática que eu tenho. Mas vocês vão chegar lá. O que você está falando, assim, tem, lógico, comportamentos complicados, mas é a falta de fé ainda. Porque a Joana de Anjos, ela fala isso: quando a psiquiatria, a psicologia se alinhar com o espiritismo de verdade, nós vamos conseguir aprender a praticar, né? Nós vamos conseguir mais coisas fantásticas. Excelente. Você vê como... Só um adendo. Enquanto no Brasil inteiro as casas espíritas fechavam hospitais psiquiátricos, em Marília eles ampliavam a sua capacidade. Lá eles estão com 500 pacientes no Hospital Psiquiátrico de Marília. Como a discussão foi maravilhosa, esclarecedora e trouxe luz a todos nós, vamos passar para a prece inicial e depois a gente passa diretamente para o segundo bloco do programa Visão Espírita. Eu peço ao André que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Thank you. Muito bem, meus amigos, voltando após essa prece inspirada na voz da Terezinha Oliveira, estamos aptos a dar continuidade ao nosso trabalho. E hoje, como a discussão foi interessante, a gente vai pular o primeiro bloco e vamos diretamente ao segundo bloco. Eu acho que uma das belezas do Espiritismo não ser uma caixinha fechada, né? Abre-se a discussões, opiniões, e é assim que a gente cresce, assim que a gente aprende, assim que a gente entende o Espiritismo, através de perguntas, respostas, questionamentos, um fala, o outro fala. E para você que está ouvindo, é assim que funciona o aprendizado. É assim que a gente se motiva a buscar mais, a trocar informações, porque sempre o outro tem alguma informação que você não tem. Muito bem, meus amigos, agora dando sequência ao estudo, entramos no livro principal, que é o estudo do livro Céu e Inferno. E hoje nós vamos encerrar aquele capítulo que começamos há muito tempo atrás, que é a intervenção dos demônios em todos os processos mediúnicos. Sempre lembrando que o Kardec fez todo esse capítulo considerando uma pastoral que foi feita no ano de 1865 pelo Monsenhor Gosset, no qual ele faz várias observações críticas ao exercício da mediunidade, que naquela época era interpretado como magia, como uma má prática, como um fenômeno comandado e oriundo pelo demônio. E o Kardec vai desconstruindo todas essas colocações com argumento lógico, com o produto de observação, com textos, com perguntas e com respostas, e ele vai mostrando o grande equívoco em que tudo isso ocorreu na colocação daquele monsenhor. Então, o Kardec, agora nesse item 16, eu vou fazer pequenas leituras, passo a vocês e a gente discute. Esse monsenhor, nessa pastoral, ele, além das muitas informações, ele fez essa afirmação: assim, os seres misteriosos que acodem ao primeiro apelo do herege, do ímpio ou do crente, o que importa dizer, da inocência ou do crime, não são nem enviados de Deus, nem apóstolos da verdade e da salvação, mas esse fenômeno é um fator de erro e agente do inferno. Quer dizer, o monsenhor, ao fazer essa afirmação, ele faz um julgamento e ele diz que aquilo era coisa do demônio. E só para entender que ele qualifica aquele indivíduo que está no meio desse exercício mediúnico ou como herege, ou como ímpio, ou como crente. E nessa afirmação, ele deixa transparecer, segundo Kardec, que Deus não permite a manifestação dos bons espíritos, que no fenômeno mediúnico só se apresenta o demônio. Não existe manifestação de espírito superior, porque ele já determina que aquilo é coisa do demônio. Quer dizer, em nenhum momento ele admite a possibilidade de um espírito esclarecido ou bem intencionado se manifestar naquele momento. Então ele radicaliza o fenômeno qualificando como obra do demônio, porque ele já parte de um pressuposto de que tudo aquilo vem das coisas ruins da espiritualidade. Então, nessa condição, nessa colocação do monsenhor e na resposta do Kardec, queria ouvir a opinião de Luiz de Allan. Ô, Geraldo, eu acho que nós já demos muita corda para esse monsenhor aí. Não, porque é um cara de antigamente e eu tenho certeza, é um fato, a gente tem que pontuar as coisas. Eu tenho certeza que muitos da Igreja Católica mesmo já não pensam tão desta forma. Mas, o que acontece? Veja só, eu pergunto sempre para alguns católicos, né, que falam que não acreditam no espírito estar vivendo fora do plano físico, né? Falei, e os santos? Os santos não foram pessoas encarnadas, vivas, aí, vou chamá-lo no termo que não espírita. Não viveram entre nós, não morreram e não continuam fazendo aí milagres ou sei lá o quê. Então, por que eles podem continuar e o ser comum não pode continuar? Então, aí Deus tem regras diferentes para os dois e tal. Aí você não tem resposta, né? Então, é natural que numa manifestação De um ser preconceituoso só vá ter espíritos preconceituosos. Por isso que o Kardec estava organizando a doutrina com esse pensamento, né? Então, porque o que acontece? Uma outra questão é assim. A pessoa acha que porque ela tem conhecimento, ela vai atrair só espíritos com conhecimento. Pode ser que sim. Conhecimento é uma coisa. Conhecimento não é experiência de vida, não é amor, não é sentimento. Não é moral. Não é moral. Hitler era um cara extremamente inteligente. Sim. Da mesma forma, os generais ali que estavam em volta dele, extremamente inteligente. Olha lá que beleza que a inteligência deles fez. Então, assim, atrair espíritos na sua afinidade, mais dos sentimentos do que do conhecimento. Então, o espírito se manifesta numa atividade dessa, é a mesma que está no seu coração. Então vai ser um perturbado. E aí a colocação que o Kardec faz, que é muito interessante, ele fala assim, considerando essa afirmação desse monsenhor, os anjos, o que os anjos estão fazendo? Eles estão sabendo o que está acontecendo na Terra, em que aqueles indivíduos desavisados, sem instrução, ingênuos, estão sendo influenciados, vítima do demônio. O que eles estão fazendo para reverter isso? Eles estão vendo o indivíduo ir para o buraco e estão olhando. Será que nenhum deles não ficaria motivado? Não, eu vou ajudar esse indivíduo. Mas eles são proibidos por Deus de se manifestarem. E isso é um lado da questão. O outro lado, por que o demônio pode? Então Deus permite que o demônio venha. Então Deus permite ao demônio se comunicar e não permite ao anjo se comunicar. Alguma coisa está errada nessa relação, nessas premissas. Eu acho que esse foi o destaque principal que o Kardec quis colocar. Mas é atração, né, Geraldo? Qual que ele atrai? Ele atrai o perturbado, ele não atrai o esclarecido. André Luiz, quando desencarna, chega no plano espiritual, ele fica 7 anos e meio no umbral. Aí, um dia, ele lembra de fazer uma prece. Aumenta o padrão vibratório, 2 entidades aparecem e resgatam ele de lá. Aí quando a mãe dele vem falar com ele lá no plano espiritual, ele fala assim, nossa, mas me largou lá no umbral, né? 7 anos e meio, por que não foi me ajudar? Tem toda essa luz aí. Aí ela fala para ele assim, estava do seu lado desde a sua cirurgia que te levou ao óbito. Você não me via por causa da sua vibração. Mas eu estava lá. O Geraldo, acho que o Kardec quis evidenciar aí a questão dos anjos decaídos, né? Quer dizer que uma teoria completamente esdrúxula, que Deus, com sua infinita justiça, ele permitia que os anjos decaídos influenciassem os homens, mas os anjos que não decaíram não influenciassem, entendeu? Quer dizer, então aí Kardec evidenciou que essa teoria dos anjos decaídos é um absurdo. Ele quis fechar o assunto, pro, né? Isso aí. E aí ele segue nessa marcha, fazendo considerações para finalizar o capítulo, em que vale a pena a gente ler. No item 17, Kardec diz, dizem que há anjos de guarda, mas quando não podem insinuar-se pela voz misteriosa da consciência ou da inspiração, por que não empregariam meios de ação mais diretos e materiais, de modo a chocar os sentidos, uma vez que tais meios existem, dando sequência ao raciocínio que nós falamos aqui. E aí, mais adiante, ele fala, nesse caso, é preciso... Porque, para nós, espíritas, isso parece muito óbvio. Mas para quem não é espírita e para quem é católico, e muitas vezes não pensa nisso, isso é uma novidade e é uma notícia que mexe. Por isso que ele volta que a predominância é do católico e do evangélico. Neste caso, é preciso confessar que Deus facilita mais poderes ao demônio para perder aos homens do que aos anjos da guarda para salvá-los. Pois bem, o que os anjos da guarda, segundo a igreja, não podem fazer, fazem por si os demônios. É aquilo que nós falamos, né? É, justamente isso. É o fenômeno espírita no sentido de chamar a atenção dos homens que não estão tendo a sensibilidade de captar isso através da intuição e da inspiração. Então, por isso, Kardec justifica que os espíritos provocam os fenômenos para chamar a atenção, para balançar. E aí, para fechar, ele começa a falar de espíritos sofredores, dos demônios, dos anjos, que fica aquela briga. Aí o Kardec finaliza de maneira brilhante quando ele diz... E repara que ele fala dizem, né? Dizem que Deus enviou o Cristo, seu Filho, para salvar os homens, provando-lhes com isso o seu amor. Como se explica, entretanto, que os deixasse depois em abandono? Quer dizer, então ele permitiu que Jesus viesse. Jesus veio, revolucionou a história da religiosidade, trouxe o amor como pedra angular da sua doutrina. Maravilhoso. Acabou. Nunca mais ninguém vai vir? Então fica uma coisa assim, meio sem sentido. Jesus veio e o pessoal que vem depois? Se você não acredita na reencarnação, fica mais esdrúxula essa tese. Você não acha, Luiz? É, realmente a colocação aí, e obedecendo uma lei natural. Jesus não veio impor nada aos homens. Ele veio trazer uma mensagem, veio trazer um exemplo. A natureza não dá saltos. Aquele exemplo foi registrado através dos evangelhos. O homem evoluiu através da história, através da ciência, e após alcançar esse nível evolutivo, ele vai começando a entender o evangelho através do intelecto. Esse entendimento através do intelecto não nos muda, mas nos faz ter consciência. A consciência desperta, ela faz com que desenvolva o nosso discernimento. O discernimento desperto e esclarecido, ele muda o comportamento. Essa é a trajetória da evolução. E aí, dando sequência, Alan, ele fala assim, Kardec: não há dúvida de que Jesus é o mensageiro divino enviado aos homens para ensinar-lhes a verdade e por ela o caminho da salvação. Mas contai, e somente após a sua vinda, quantos não puderam ouvir-lhe a palavra da verdade? Quantos morreram e morrerão sem conhecê-lo? Quantos, finalmente, dos que a conhecem, o põem em prática? Então, por que não lhes enviar Deus, sempre solícito na salvação de suas criaturas, outros mensageiros, baixando a todas as terras, entre grandes e pequenos, ignorantes e sábios, crédulos e cépticos, venham ensinar a verdade aos que a desconhecem e torná-lo compreensível aos que não a compreendem? E aí ele vai tecendo, e aí ele fala: ao tempo de Jesus, com todos os fenômenos produzidos por Jesus, com todas as curas, com tudo que ele trouxe de palavra, de energia, os fariseus duvidavam dele. Então ele compara essa dúvida que os fariseus tinham de Jesus com a dúvida que a igreja tinha do Espiritismo. Então ele fala: a história se repete. A história se repete. Outra não era a linguagem dos fariseus relativamente ao Cristo, que diziam: fazia o bem por arte do diabo. E o Nazareno respondeu-lhes: reconhecei a árvore pelo seu fruto. A má árvore não pode dar bons frutos. Essa era a resposta. E isso é uma resposta que vale para toda a eternidade. Então, e essa acusação que se faz ao Espiritismo, você vê que a maioria dos hospitais psiquiátricos são espíritas. Vários centros espíritas fazem arrecadação para os pobres, fazem sopas, fazem festa de Natal, tudo isso é obra do demônio. Palavras de uma tia, que eu fui fazer, foi para participar do aniversário de 98 anos, e ela colocou: ninguém faz caridade como os espíritas. Ela recebia espíritas que trabalhavam, porque ela trabalhava com drogados, e recebia espíritas como voluntários. Ela disse assim: eles nunca ficam te perguntando por que isso, por que aquilo, eles vão fazendo. Eles não ficam te questionando. Eles querem servir. É verdade. Alguma palavra lá? Não, eu acho que a gente podia correr nesse assunto aí. É, já está finalizando. Esse capítulo, vai acabar? E aí... Esse assunto, e para finalizar, tem um item 19 aqui, que aí a semana que vem a gente começa o outro capítulo. Ele fala assim: não é indigno de celestes mensageiros o transmitir suas instruções por meio tão vulgar qual o das mesas? Porque foi feita essa pergunta. Se isso é verdade, você acha que um espírito superior vai submeter nesse negócio das mesas girantes? Né? Não será ultrajá-los o supor que se divertem com frivolidades, deixando a sua mansão de luz para se porem à disposição do primeiro curioso? E aí o Kardec, essa foi uma pergunta que o próprio Kardec trazia, ele resumiu o questionamento dos seus contendores, e ele fazia a pergunta e ele dava a resposta. Jesus também deixou a mansão do Pai para nascer num estábulo. E quem vos disse que o Espiritismo atribui frioleiras aos espíritos superiores? Não. O Espiritismo afirma positivamente o contrário, isto é, que as coisas vulgares são próprias dos espíritos vulgares. Não obstante, dessas vulgaridades resulta um benefício, qual o de abalar muitas imaginações, provando a existência do mundo espiritual e demonstrando a saciedade que esse mundo não é tal, porém muito diferente do que se julgava. Então ele fala, esses movimentos das mesas girantes, a missão, a mensagem é de que existe um mundo espiritual. Não fiquem atentos aos detalhes do que ali ocorre, o que ele está querendo dizer é que existe uma outra realidade. Ô, Geraldo, por que que a igreja, quando faz uma festa, lá para as 10h30, 11 horas, ela solta fogo de artifício? Ela quer acordar os vizinhos? Não. Ela quer gastar dinheiro com os fogos? Não. Ela está fazendo barulho para dizer assim, gente, está tendo festa. E a mesma coisa a espiritualidade fez. Chamou a atenção para dizer assim, gente, atrás dessas mesas tem alguma coisa muito interessante. Claro, para quem pensa. Exatamente. Né? E o que, que aconteceu com as mesas? O pessoal ficava brincando. Era então, motivo de brincadeira. Por quê? Porque a massa é burra. A massa é ignorante ainda. Agora, por trás daquilo, teve um cara... Exatamente. Entendeu? Exatamente isso. Chamar atenção. Gente, olha para mim. Me observa e me analisa. Isso aí, a vida é assim. Nós temos que, nos dias atuais, em todos os momentos, verificar por trás das coisas. Nós não podemos ficar entrando no barulho das ondas, entende? E entender, como você disse, o Kardec, com a sua percepção, ele viu no movimento das mesas girantes, daquelas brincadeiras, que existia uma coisa mais séria. E aí ele finaliza assim, quem acreditaria que da misérrima manjedoura de Belém pudesse sair a palavra que havia de transformar o mundo? Sim, o Cristo é bem o Messias divino. A sua palavra é bem a palavra da verdade, fundada na qual a religião se torna inabalável, mas sob condição de praticar os sublimes ensinamentos que ela contém, e não se fazer do Deus justo e bom que nela reconhecemos um Deus faccioso, vingativo e cruel. Finalizamos o capítulo. Mas me empresta a Gênesis, porque a obras póstumas... Céu e Inferno. Ah, esse é Céu e Inferno. É. Eu ia indicar um artigo que está na Obras Póstumas. Fantástico. Você leu? Chegou a ler? No segundo capítulo, segunda parte, o artigo Regeneração dos Mundos, da Humanidade. Regeneração da humanidade. Eu vou botar o link no nosso Face para quem quiser. Ótimo, excelente. Beleza? Excelente. Então aqui nós, depois de longo e tenebroso inverno, conseguimos acabar esse capítulo aqui. E assim, eu tento resumir, mas às vezes são frases interessantes. E outra coisa, você leu tudo, você detectou ali coisas interessantes. Sim. Né? Você está trazendo à tona aquilo que você detectou de interessante na sua leitura. E para que serve isso? É para o ouvinte que está ouvindo ser despertada a buscar esse livro e encontrar explicações que justifiquem tudo isso que nós estamos comentando aqui. E aí, o próximo capítulo da semana que vem será da proibição de evocar os mortos, mais uma vez fazendo alusão ao que outras religiões fazem, né? Muito bem, são 10 horas e 28 minutos, 27, ah não, 10 horas e 24 minutos. Já podemos até colocar aquela música. Aquela música ou a música do Luiz? Não, a música do Luiz. Aquela música eu achei um pouco assim. Não. Poxa, romântico. Daí é menosprezo. Eu achei menosprezo aquela música. Então vamos tirar essa conotação que o Geraldo deu. É que ele estava querendo falar aquele texto que ele estava lendo. E vamos colocar que aí tem alguma coisa de especial. Isso. O que tem de especial? Isso. O Geraldo ontem me mandou... Um artista novo que está surgindo, ele deve ter o quê? Uns 17 anos no máximo. E eu já conheci esse artista, como conheci um outro que chamava Danilo Brito. Esse novo, ele é Rafael Beck. Ele é flautista, né? Não vou falar outro, se é doce, se é salgada, que está gelado. Então, é flautista, e vocês vejam a arte desse menino. Essa bela apresentação de solo na flauta, imagino que seja a flauta doce, do Rafael Beck, realmente engrandeceu o programa, agregou valor a todo esse trabalho que nós estamos fazendo. E é sempre agradável ouvir uma música com essa qualidade, da maneira como foi tocada, e que nos dá, nos cria um ambiente favorável para que a gente continue o nosso trabalho aqui. Muito bem, meus amigos, vamos lembrar que estamos na União Rádio Web de Piracicaba e que, por estarmos aqui, mudou aquele nosso compromisso antigamente com Santa Bárbara, mas ainda precisamos da sua ajuda, porque todo esse trabalho que aqui fazemos tem um custo também, o custo da energia, o custo da manutenção, de todo um trabalho que o pessoal de Piracicaba faz e que tem um custo, não era tão elevado, mas é elevado também. Tem novos investimentos necessários. Nós temos um probleminha, você que está nos ouvindo aí, percebe, às vezes o aplicativo ele desliga de quando em quando. Então nós estamos aí juntando dinheiro para desenvolver um aplicativo nosso, né, que não seja junto a uma empresa que tem lá suas dificuldades. Então, tudo isso requer novos investimentos, novos investimentos. Nós queremos comprar umas cadeiras para você que está nos ouvindo vir participar com a gente aqui domingo, né? A gente fazer uma escala aí para você estar aqui junto com a gente. Mas tudo isso é custo, né, Luiz? E esclarecendo, né, que a USE de Santa Bárbara, ela continua, né, na retaguarda desse programa e ela contribui conosco por R$300 mensalmente. Ela pagava 1.400, né? Então, para eles foi ótimo, para nós foi ótimo, quer dizer, juntou todos os ótimos possíveis, né? Fazemos esse programa conjunto. E por isso que a gente pede a você que está nos ouvindo fazer um depósito identificado nessas contas bancárias. Banco Santander, agência 0210 de Santa Bárbara do Oeste, conta corrente 13001714, dígito 0. As outras duas contas do Luiz Pessoa aqui de Piracicaba, do Banco do Brasil, agência 0056, dígito 6, conta corrente 24326, dígito 4. E a terceira conta do Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. Ajude no que você puder, R$5, R$10, R$15, o que você puder, porque isso ajuda muito a manutenção do nosso programa e fez com que a gente ficasse quase 20 anos aqui. E a gente pretende ficar mais 20 com a sua ajuda, com a colaboração de todos nós que estamos aqui. E queremos citar um exemplo positivo do nosso amigo Wagner, lá de Limeira. Esse moço, ele, de uma certa forma, ele recicla materiais, é o que eu entendi. E ele tinha uma determinada sucata lá que ele estava guardando já um bom tempo e tal. E agora, então, acumulou um volume, ele vendeu e depositou para o nosso programa, né? Nossa, que então, maravilha. Exatamente. Wagner, né? Wagner. Então, foi uma quantia boa, uma quantia muito boa. E vai propiciar que a gente faça uma série de coisas que a gente está querendo fazer. Né? Então, só para o pessoal ter uma ideia, aquele aplicativo que nós temos, que foi desenvolvido pelo funcionário da Apple na faixa para nós, né? Aquele aplicativo ele abrange 5% dos sistemas de celular que existem. Né? Nós precisamos ainda desenvolver o que é o Android, né? Agora nós precisamos desenvolver outros aplicativos que peguem todos a gama de sistemas que existem. E esses aplicativos, só para você ter uma ideia, um deles que eu vi o preço tal, custava R$1.000 e poucos, mas o Wilson já colocou para mim que ele quer um que seja mais abrangente, que vai por volta de 1.500, né? Então, tudo isso demanda dinheiro. E esse dinheiro, à medida que nós estamos conservando, nós vamos fazendo isso aí. Nós queremos fazer, por exemplo, o Alan, ainda há pouco, estava me fazendo uma caretinha aqui a respeito das pessoas que estão nos ouvindo. Gira em torno de 40 pessoas. Mas por que isso? Porque Santa Bárbara fez um serviço de formiguinha. Eles distribuíram panfletinhos na mão de cada pessoa, dando o endereço da Rádio Web. Isso aí precisa ser feito em São Pedro, precisa ser feito aqui em Piracicaba. A hora que a gente fizer isso nos municípios que a USE Piracicaba abrange, nós vamos reproduzir isso de uma forma muito mais intensa, né? Então, a Rádio Web é realmente uma maravilha. Agora, é uma novidade que a gente precisa contar para as pessoas. Aliás, eu vi no WhatsApp do programa Visão Espírita, Eu não sei quem está fazendo, não sei se é o Wilson, aparece os palestrantes. Seria uma maneira interessante de divulgar o trabalho da semana, né? O que vocês acham disso? Não, isso aí é o que nós fazemos, Geraldo. Lá, aquilo que o Wilson manda, eu coloco no meu history, lá do Messenger, eu coloco no meu WhatsApp, entendeu? Então, nós temos que fazer isso com relação àqueles grupos que nos seguem. Entendeu? Você tem que mandar para os seus amigos, eu mando para os meus. Quando isso vai se espalhando, eu posto em 4 sites. Eu posto na Casa Espírita de São Pedro, no CCDPE em São Paulo, na Visão Espírita aqui de Piracicaba e no Vadimeco. Entendeu? Então, nós temos que distribuir. 10 horas e 35 minutos, vamos lembrar também da Netcom Brasil, uma agência digital especializada em desenvolver soluções para a sua empresa através da internet, preparada para criar e administrar sites, sediada em Piracicaba e atende pelo telefone 3371-6915. E o terceiro bloco do programa Visão Espírita já está pronto para começar. É o estudo continuado da coleção de livros da Terezinha Oliveira e estamos no seu 6º volume, Estudos Espíritas do Evangelho, e que estamos no capítulo 22, Os Feitos de Jesus. Curiosamente, para a alegria do Allan, acabou aquele capítulo dos demônios. E, curiosamente, para que o assunto continue no mesmo tema, estamos aqui. Obrigado, Luiz. Qual era a reação daqueles indivíduos que viam Jesus fazer suas curas, os fenômenos mediúnicos, todas aquelas atitudes que marcaram a história da passagem dele pela Terra? E a Terezinha fala a reação dos que presenciavam os seus feitos. Eu faço a leitura, Alain e Luiz, Luiz e Alain fazem os comentários. Quando Jesus realizou o seu primeiro fenômeno, que foi a transformação da água em vinho, foi dito, e isso está registrado no Evangelho de João, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Os populares, ante os fenômenos de Jesus, diziam, então você vê que os discípulos acreditaram nele quando viram o fenômeno, mas a população disse, jamais vimos coisa assim, hoje vimos prodígios. Isso está marcado em Mateus e Lucas. E mais adiante, quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Então aí já havia uma confusão da personalidade de Jesus. Os adversários procuravam encontrar ainda motivo de acusação. Quando Jesus curou um cego de nascença, num sábado disseram, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outras pessoas argumentaram, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E aí mais adiante, quando afastou de um homem o espírito que o deixava mudo e o homem voltou a falar, asseguraram, ele expele os demônios pelo poder de Beuzebu, o maioral dos demônios, ao que Jesus respondeu, se Satanás expele Satanás, está dividido contra si mesmo, e o seu reino não subsistirá. E só fechando, sobre os que não acreditavam em Jesus, embora tivesse feito sinais da sua presença, João Evangelista explica que foi porque tinham o coração endurecido, ou no mínimo, tinham medo de serem expulsos da sinagoga. E quando a gente pensa que nós estávamos lá, A gente faz que nem um grande cientista, que ele se retratou com relação ao Ossorovski, que é um polonês que aceitou o espiritismo. Então ele dizia assim, que quando Ossorovski falava, ele começava a dar risada que nem os outros. Aí então ele dizia assim, eu enrubesço de vergonha quando eu lembro que eu dava risada disso. Ou seja, aquelas pessoas com o coração endurecido, porque são seres humanos que chegarão à perfeição algum dia, realmente nós temos que continuar insistindo. Imagina Jesus sendo perfeito. Ele veio, se submeteu e aceitou tudo isso sem reclamar, né? Às vezes a gente, o cara olha torto para uma coisinha que nós falamos, a gente já está esbofeteando, magoado, já fica sensibilizado, já pede a conta, né? E realmente nós todos temos que desenvolver muito ainda a questão da suscetibilidade. Não, eu acho que vamos continuar, Geraldo. Vamos continuar. E dando sequência, fala do fenômeno e entendimento, né? Os fenômenos que Jesus realizava, além de executar um serviço de caridade, de ajuda, do sentimento de fraternidade, aquilo ajudava na confirmação da fé. E é sobre isso que a Terezinha fala, fenômeno e entendimento. Os fenômenos podem ajudar na elaboração da fé, porque ensejam a observação da vida espiritual, constatando sua realidade, permitindo adquirir conhecimentos sobre ela. Mas se não foram entendidos em suas causas e finalidades, poderão ficar reduzidos a efeitos meramente exteriores e passageiros. Exemplo, uma cura física sem a renovação moral de quem foi curado, nem a edificação dos que a presenciaram. Mais importante do que presenciar fenômenos é saber entender a vida espiritual. Eu vou repetir essa frase. Mais importante do que presenciar fenômenos é saber entender a vida espiritual. Por isso a Tomé, que só se convenceu da imortalidade e ressurgimento de Jesus quando o viu materializado, o mestre falou: por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Consideremos também que há encarnados e desencarnados querendo se fazer passar por porta-vozes divinos, e para isso apresentam fenômenos, anímicos ou mediúnicos, ou os imitam fraudulentamente, com o intuito de induzir ao erro, explorar e dominar as pessoas. Jesus já nos havia alertado contra esses falsos profetas, avisando que eles surgiram, abre aspas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível fora, os próprios eleitos. Fecha aspas. Alain, o quanto o fenômeno pode interferir ou amadurecer o sentimento da crença? Ô Geraldo, o fenômeno ele tem sua importância, sim, sabe? É uma importância grandiosa. Por quê? Cada encarnado está num nível evolutivo. Como cada encarnado está num nível evolutivo, alguns são tocados sem ver, enquanto outros precisam ser tocados vendo. O que não pode é a pessoa ficar presa a fenômeno. Então ele foi tocado por aquele fenômeno e ficou viciado em repetir aquele fenômeno. Em curiosidade, né? Ele ficou, nossa, eu quero ver, eu quero passar por aquilo outra vez e tal. Por exemplo, eu não tenho nada contra nenhum tipo de cura. Só que a cura real é a cura do aprendizado do espírito. E tem um monte de frequentadores dito espíritas que ficam presos à cura do corpo físico. Quando Chico Xavier mesmo, quando perguntado, Chico, por que você não chama os espíritos para ajudar? Porque o Chico tinha uma pancada de coisas no corpo físico. Ele falava assim: as doenças do corpo físico são para os médicos, as doenças da alma são para os espíritos. Então ele já mostra um caminho bem claro da busca do fenômeno ou do não fenômeno. Então ele fica, olha, vamos usar o fenômeno para aquilo que é mais importante. Vamos usar o fenômeno para trazer ensinamentos para a nossa alma, para o nosso espírito imortal. Então a diferença da onde a pessoa se localiza é o que diferencia se é importante ou não o fenômeno. Para alguns, dando o exemplo de Tomé, era importante ver para crer. E ele acabou crendo, de fato. Mas ele acabou crendo. Aí é o detalhe. Ele quer ver para crer? Não tem problema. Vai ver. Mas a partir de ver, creia. Agora, não veja e fique só naquela visão. Ah, eu quero ver outra vez. Não, eu duvido. Não, mas tem que ver outra vez. Mais uma. Não. Aí ele quer levar o amigo para ver se o amigo também vê, para ver se ele crê. Aí vai virando uma coisa sem sentido. Uma coisa compulsiva, obsessiva. É, fora da... O despertar... Por exemplo, um professor, quando ele vai dar uma aula, às vezes ele dá um exemplo e ele vai olhando nos olhinhos dos alunos, assim, né? E ele vê que aquele exemplo esclareceu alguns, mas tem outros ainda ficar com aquela cara de dúvida. Aí ele pega e dá um outro exemplo, mas vai elaborando, né? Aí os outros também começam, opa, acho que agora entendi. Aí ele pergunta assim, todo mundo entendeu pra gente seguir pra frente? Tem certeza? Podem ficar à vontade, respondo. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu, agora vamos pra frente. Então o fenômeno em si é um exemplo pra mostrar pra alguns mais céticos que existe. Mas não podemos ficar presos a gostar do fenômeno. Só uma reflexão, Geraldo. Quando aconteceram os fenômenos das mesas girantes, quanto tempo o pessoal ficou brincando com a mesa? Quanto tempo se passou até que Kardec, vendo aquilo, entendeu? Então, na realidade, é isso que todas as explicações elas colocam sobre a questão da pirâmide. Quanto mais você vai se elevando, menos pessoas vão entendendo aquilo. E outra coisa, quanto mais você vai se aperfeiçoando, menos você vai sendo entendido. Por quê? Porque a massa, ela demora para captar. Eu até faço um viés aqui, um atalho. Muitas vezes, em reuniões espíritas, acaba vindo algumas revelações. Para que servem essas revelações? Eu entendo que é para o despertamento da pessoa. Às vezes a pessoa está um pouco adormecida, um pouco assim... Confirmação. Olha, lembra daquilo? Olha, isso aqui. Então, por exemplo, eu sei de famílias que a pessoa teve um sonho. E aquele sonho foi, de fato, algo que aconteceu no passado. Por que que ele lembrou? Porque aquilo era interessante. Por exemplo, antes de ontem, a minha irmã... Eu tenho uma irmã que tem a mediunidade do desdobramento. E ela tem lembrado muito de sonhos, de fatos que acontecem com o meu pai desencarnado, muitas vezes reunindo a família para conversar. E ela lembra, para que isso? Deve ter algum sentido. Despertar, manter todo mundo ligado, todo mundo próximo, unido. Tudo tem um sentido, mesmo aquilo que parece casual, não é casual. E é isso que ela fala aqui, agradecendo pelos fenômenos, a Terezinha. Vendo os feitos admiráveis de Jesus, o povo judeu, abre aspas, dava graças a Deus que concedera tal poder aos homens, fecha aspas. E a Terezinha continua. E com razão, pois foi Deus quem criou os seres com tais faculdades e também os recursos da vida universal, sobre os quais os seres agem para produzir os fenômenos. Aprendamos também a dar graças a Deus quando alguém ou nós mesmos realizamos feitos espirituais. Às vezes, Luiz, Alain, André... Você acaba sendo um instrumento de alguém, uma cura, uma palavra, uma orientação, você está sendo utilizado para fazer o bem. Eu cito um exemplo prático e eu já citei aqui. Eu estava dando uma aula da Gênese e durante aquela aula, uma aluna, ela foi operada dos seios. Ela tinha um tumor nos seios, tinha a radiografia constatando aquele tumor, estava com a operação marcada para 2 ou 3 dias adiante, e ao fim da aula ela me falou, seu Luiz, eu senti manipularem o meu seio como se estivessem fazendo uma cirurgia. E eu recomendei a ela, você pega o seu médico, diga para ele que você quer uma conversa com ele amanhã, pede para ele repetir a radiografia, e a radiografia que vai dizer se você teve ou não teve uma cirurgia aqui. E ela foi, ela tem as duas radiografias. Ela tem a radiografia que provavelmente... Antes e depois. Antes e com uma diferença de uma semana. Então aí ela levou e foi suspensa a operação. Por quê? Porque realmente ela foi operada. Sofreu uma cirurgia durante uma aula da Gênese. Não tinha ninguém vestido de branco, não tinha ninguém orando, se concentrando, mas estava todo mundo concentrado em valores, em assunto espiritual. E aquilo, a espiritualidade se serviu daquilo para operar alguém que tinha um merecimento. Alain, eu tenho comigo ouvinte, quando você está sintonizado no bom caminho, em que você faz um trabalho digno, em que se percebe o seu esforço, você começa a perceber situações que talvez antes você não percebesse. Você refinou. Você se refinou. Porque eu tenho a ideia de que muitos fenômenos acontecem ao nosso redor que a gente não vê, e que a gente não sente, e que a gente não percebe, e acha que não tem nada. Isso é real. Isso é real. Isso é real. E aqui ele fala os feitos de quem segue a Jesus. Quer dizer, o que acontece na sua vida quando você de fato está bem focado? A Teresinha lembra uma frase que está em João: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E a Teresinha escreve: quem segue Jesus aprende com ele a agir espiritualmente. Em consequência, produzirá fenômenos semelhantes e poderá fazer coisas ainda maiores, porque Jesus ficou pouco tempo na Terra e só deu algumas demonstrações do que é possível fazer. E aí ela vai dizer: o que que você pensa disso, Alain? Meu amigo, é assim. Nós estávamos falando aqui no começo em sintonias, né? Quando... eu vou dar um exemplo prático. Quem aqui tem carro, ele às vezes ele quer trocar de carro. Chega uma hora que ele fala assim: agora está na hora de eu trocar de carro. Quando ele pensa em trocar de carro, ele começa a idealizar um modelo de carro. Então vamos fazer de conta que ele idealiza um Fusca branco, né? Para não fazer grandes propagandas aqui. O Fusca branco, ele começa a ver Fusca branco em todo lugar. Ele vê Fusca branco parar na frente da casa dele, ele vê Fusca branco no estacionamento da empresa que ele vai todo dia, mas não tem visto. Aquilo. Ele começa a ver Fusca branco na rua, em todo lugar. Por quê? Porque a mente dele está focada naquela ideia do Fusca branco. Agora, vamos pegar esse exemplo prático e vamos trazer para uma vivência espiritual. A partir do momento que a minha referência mental se torna Jesus, eu começo a ver Jesus em todo lado. Assim, eu estou dando um exemplo bem... talvez seja até muito simplório, mas... A sua ação em todo lado. A sua ação. Aí você vê uma situação, às vezes, complicada, mas você olha com os olhares de Jesus. Não que a gente seja Jesus, não é nesse sentido. Mas no sentido de identificar o que Jesus olharia, o que Jesus faria, o que Jesus falaria. Agora, como eu posso fazer isso? Só conhecendo o Evangelho de Jesus. Se eu não leio, medito sobre aquelas passagens, estudo em grupo, porque estudar sozinho a gente sempre fica com uma opinião sozinha, é bom ter grupo. Se eu não passo a ter essa reflexão, eu não vou passar a ter ação. A ação é fruto de uma reflexão primeira. Eu não consigo agir sem ter o conhecimento. Então eu tenho que me encher de conhecimento evangélico, encher do conhecimento de Jesus, né? Eu fui convidado agora para fazer uma palestra em dezembro num centro lá em Sumaré. O mês inteiro os palestrantes têm que falar de Jesus. Olha que bacana a iniciativa do centro. Então o frequentador ele vai escutar 4 palestrantes falando de Jesus. Ele começa a ver Jesus em todo lugar. Então ele começa a agir como Jesus, a chegar num nível, né, um dia, sei lá quando, no de Paulo, que Paulo fala: já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Ou seja, ele já tinha incorporado tanto aqueles ensinamentos de Cristo, né, através do Evangelho, que a vida dele já era aqueles ensinamentos. Já não era mais o Paulo agindo, era o Paulo com Cristo, era o Paulo em Cristo. Era o Paulo por Cristo, né? Ele estava agindo com aquele modelo em toda a sua vida. Ele estava agindo naquele modelo para todos os lugares. Então você chega no lugar e está tendo uma discussão. Como que Cristo faria ali naquela hora? Você chega num lugar que está tendo uma confusão. Como Cristo agiria naquela hora? Essa é a vivência de Cristo na nossa vida. Luiz, eu entendo também, acredito, que todos esses sinais e fenômenos acontecem por uma razão. E o fenômeno, ele ensina. E muitas vezes, quando foi dada a palavra fenômeno, é porque se imaginava que era um fato raro. Mas quando você está atento, você vê que o fenômeno se repete muito mais. Você mesmo falava, e nós aprendemos, nós é que somos muito desatentos. A gente é que não está acostumado a prestar atenção. Mas o fenômeno, ele é mais frequente e é mais preciso. E ele é mais visível do que a gente imagina. Então, eu digo a você, o fenômeno não é uma coisa rara. E qual a importância do fenômeno para a gente desenvolver a crença? Eu vou utilizar tudo que o Alan falou até agora ali, e para deixar uma coisa assim muito, muito nítida para todos nós. O Kardec deixou bem claro que o maior estágio da mediunidade é a intuição. Sim. Tá? E ainda a gente não prestou atenção nisso. Ele também falou que as pessoas se acostumam a querer assistir fenômeno físico e depois ficam procurando onde é que tem sessão de fenômeno físico que ele quer ver de novo. Mas não desenvolveu nada com tudo aquilo que ele já viu. Eu nunca vi uma materialização pessoalmente. Eu vi em fotografia. Eu nunca vi. Talvez se eu assisti um fenômeno de materialização de repente, eu até me assuste. Porque para mim é um fato novo. Agora, o fenômeno da intuição, que eu estou ligado e eu já estou desenvolvendo há muito tempo, eu estou percebendo com muito mais intensidade, muito mais frequência. Verdade isso, Luiz? Você percebe isso? Não resta dúvida. Porque eu aprendi a identificar. Eu estudei bastante para entender o mecanismo dele. Então, quando ele acontece, eu estou percebendo com mais facilidade. E você se utiliza a seu benefício, a meu benefício, né? Nós temos que nos utilizar. Eu não busco isso, por exemplo, para jogar no bicho, não. Mas presto atenção, né? E pelo outro lado também, eu, para fazer o vademécum, estudei a beça. Sim, imagina. Então eu sou uma pessoa muito suscetível a isso, porque está tudo lá. O que é que falta para isso acontecer? A sintonia. Eu tenho que me sintonizar com os bons espíritos para que eles utilizem esse mecanismo e me façam ter mais intuições. Então aprendi isso, procuro me melhorar, não consigo do jeito que eu gostaria, né? Mas procuro me melhorar. E aí, com isso, cada vez eu vou aperfeiçoando mais. E você cresce. Alan, para a gente fechar o programa, vou lhe fazer uma pergunta, como diz o outro, de sopetão. Sopetão. Para todos nós que estamos ouvindo o programa Visão Espírita, qual a diferença entre a intuição e a inspiração? Já que o Luiz falou na intuição, quando você fala, o André ele tem uma intuição muito forte. Fulano é inspirado. Qual a diferença e para que, que serve tudo isso? É assim, olha. Por exemplo, eu leio um texto de Allan Kardec. E eu me inspiro em escrever algo com aquele conteúdo. Ou seja, eu me preparei, de certa forma, em conhecimento. E eu fiquei inspirado em fazer algo naquela direção. Porque aquele conhecimento me envolveu. Quando eu sou intuído, eu também preciso de ter aquele conhecimento, porque eu não posso ser intuído sem ter o conhecimento prévio. Porque, olha só, um espírito ele vem falar com a gente, ele vem aqui, ele vem falar assim, o Alan, amanhã você vai ler aquela poesia em russo. Aí eu vou falar assim, você é louco, porque eu não sei nem ler uma palavra em russo, como eu vou ler uma poesia em russo? Eu não vou saber, eu não tenho esse conhecimento prévio. Ao contrário, se ele chegar e falar assim, Alan, leia a poesia tal da Alta de Souza, que eu sou um fã da Alta de Souza. Ou leia aquela poesia do Fernando Pessoa para falar, eu sou fã do Fernando Pessoa. Aquilo, eu tenho sentimento por aquilo. Então, ele intui na bagagem de conhecimentos que eu tenho. ele não tem como me intuir no conhecimento que eu não tenho. Agora, esse conhecimento que eu tenho, não necessariamente eu adquiri nessa encarnação. Mas às vezes a gente observa oradores espíritas ou não, que ao fazerem uma palestra, na hora ele se supera. Ele fala coisas tão interessantes. Quando eu falei na inspiração, é assim, às vezes o indivíduo estar sendo ajudado naquele momento a lembrar ou não, ou ser inspirado com ideias novas, e aí ele mesmo se surpreende da qualidade do que ele falou. Ele falou, puxa, eu não sabia isso e eu acabei falando. É que nos dois casos necessita de conhecimento prévio. Ele sabia. Ele só não lembrava que sabia. Ele tinha isso como conhecimento. Não tem como o espírito enfiar na cabeça do cara uma coisa que ele não está lá. Então ele não vai entender, né? Ele não vai entender. E ele não vai dar nem emoção na hora que ele transmite aquilo. Ele, às vezes, recebeu essa informação nessa encarnação, às vezes em outra encarnação. Mas ele sabia. Aí, a afinidade de convivência... Por exemplo, eu percebo muito, graças a Deus, como... Acho que eu e o Luiz estamos fazendo esse processo da intuição já faz tempo, e a gente sempre trocou muita ideia sobre isso. E eu também percebo muito essa intuição em muitos momentos, principalmente em palestras, coisas assim, que eu falo, pô, da onde eu tirei esse exemplo? Tá lá, mano. Da onde saiu isso aí? Então, aí é uma intuição. Por exemplo, outro dia, numa aula que eu estava ministrando do Coen, aquilo foi inspiração, é diferente de intuição. Eu estava falando sobre obsessão. E tinha uma cadeira no canto da sala, toda velha. Uma cadeira que está em ordem para sentar, mas ela foi ficando manchada, mancha de tinta, ela ficou toda... Ninguém sentou nela. E eu vi que todo mundo sentou e aquela cadeira ficou bem na ponta, vazia. Eu peguei aquela cadeira, botei em cima da mesa, falei assim, aqui está sentado o nosso obsessor. É porque ninguém quis sentar aqui, né? E aí eu comecei a brincar com aquele exemplo ali, brincar no bom sentido, né? Eu comecei a explorar aquela ideia que eu tive, que o obsessor estava ali. Aí depois eu peguei aquela cadeira e coloquei ela no lugar que ela estava. Falei assim, agora o obsessor já está entre nós, porque nós entendemos que ele é uma pessoa como nós. Ele recebeu a primeira instrução. Recebeu, né? Exatamente. Né? E aí você isso é inspirado, porque eu vi a cadeira e veio. Agora a intuição, ele busca um arquivo da minha memória que eu já tinha, e que eu, pum. Ele só torna consciente. Torna consciente. Não sei se deu para explicar. Excelente. Porque ela se mistura um pouco, viu, Geraldo? Luiz? Não, o exemplo da cadeira que ele deu ajudou muito. Ele pegou a ideia de outro. Quer dizer, o outro jogou a ideia para ele. E ele captou a ideia e levou em frente. E eu vou ler uma frase aqui. Só queria acrescentar com relação ao Russo. O espírito pode intuí-lo com relação ao Russo? Se em outra encarnação ele existe aí arquivo, tá na né? memória que você iniciou o programa. É, na memória. Isso, entendeu? Então ele pega daquela memória e ele dá continuidade. E eu vou ler uma frase que o nosso amigo Luiz postou no programa Visão Espírita do Tolstói. Há quem passe por um bosque e só veja lenha para fogueira. A pessoa está passando por ali e a única coisa que ela vê naquele bosque maravilhoso é que aquilo pode virar lenha para fogueira. É a necessidade dela. Há quem passe no bosque e veja toda uma vida, uma flora, uma fauna. Há quem passe pelo bosque e veja inspirações para sua alma. Há quem passe por um bosque e ali queira ficar, não queira nem passar mais. Um exemplo disso, eu soube que Beethoven, quando já estava surdo, já bastante danificada a sua audição, ele pegou uma partitura de uma música e ao ler, ele começou a chorar de emoção que a música era linda. Quer dizer, só de ler a parte da música é linda, mas ninguém estava ouvindo nada. Muito esse bem. Esse é o gênio, né? É o gênio. É. 11 horas e 2 minutos. Luiz, suas últimas palavras, Luiz. Que Jesus nos ampare a todos, que nós possamos cada vez mais aperfeiçoarmos, né, nosso conhecimento e nos ligarmos com as coisas espirituais. Alan, suas últimas palavras. Um grande abraço a todos, que a gente tenha uma semana maravilhosa. E agradecer aqui ao André Sanson, toda a sua bondade, capacidade, está ali quietinho no canto, mas nos ajudando muito aqui. Bom, dessa maneira, agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida, que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem. Você acabou de ouvir